queria chamar no palco diretamente de Fortaleza, Ceará. Boa gente, uma régua da porra. De rapa pra rapadura, de rapadura pra rafinha. Vem que vem, queridão. Deslancha com a sua poesia. Uma salva de palmas, rapaziada. Nordestinho até o osso. Oxi. Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixe que suas matrizes, que suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nordeste e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos um destino nunca clandestino para os desfechos metropolitanos. Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Rasgo de leste a oeste como o peste do sul ao sudeste. É pecrete, norte, nordeste. Epiderme verde. Arranco roupas, verdades poucas. Imagens boscas, partindo pratas e bocas. Com tapas, mata essas moscas, toma. Eu meto likes com baques, derramo frases, ataques. Atiro chaque nas bases dos meus sotaques. Quero entupir nossos fones, a repetir nomes. Reproduzindo seus clones, afastem dos microfones. Traço nível baixo para singles fracos. Acho de cadastros, não sigo seus rachos. Pega dos padrões, cidade negada como uma traje. Enteados já numa racha, esses ovos com precata. Basta, ninguém mais empata. Meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha. Com força, garra, inchada, se grava em minhas mortalhas. Tive que correr mais que vocês pra alcançar minha vez. Garra com nitidez, nitidez, me fez contra o camponês. Exército, ex-intendência, vivência, crença, destino. Se assumem, são clandestinos, se negam. Foram destinos, vergonhando que são. Produção sem expressão própria. Se eu faço da criação, morrerão porque são própria. Não vejo cabra da peste, sou carioca e paulista. Sou freestyler e nordeste, não quero ser repentista. Rejeito o xilogravuro, cordel que é literatura. Quem não tem cultura, jamais vai saber minha rapadura. Foram nossas mãos que levantaram os concretos, os prédios, tetos, os manifestos. Não quero mais intermédios. Eu quero acesso direto às rádios, palcos abertos. E novos projetos, protestos. Ah, imerso, perto. Escuta, a cidade só existe porque viemos antes. Meto desses retirantes com suor. Rapadura veio de gente. Meto norte e nordeste, o povo no topo. Dos festivais, vai! Vem artista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, vai! Norte, nordeste! Ei, nordista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que te veste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste! Nós chama na vela de renda, direto com o santo conversa. Pedir de adida, escuta, não quero bolar no chão, é só mexe, velho. Pedir de pé e viram, será quente? Pedir de pé e viram, será quente? A fé no seu corpo na vela, peço a noite de duvido. Fogo já não existe, cheio de sair da vida, sou quase cidade. A molecada corre, corre, ninguém tá triste. Molecada corre, corre, ninguém tá. Se tudo morre, o prédio é santo. Se é pobre, mas pobre fica. Vira puxar de balão ao som de funk. Vira a verdade da tua avenida. Parceira foi dada, não se admire. Se tudo mostra o prédio é santo, se é pão, mas pobre fica. Vira um chá de balão, moção de funk, aperta a tua avenida. Ah, tua avenida, ah. Parceira foi dada, não se admire. Norte, Nordeste, Nordeste, Nordeste. Vem, vem, vem. Eu não te estraga essa causa que trouxeste. Quando a gente não agarra a cultura que te veste, eu digo não se você te tirou no chão. Vai. Inglês, dizem que sou abestado, pois não tenho um atestado e só falo nordestinês. Tu rai me dá, eu rale, deita, ralendo rela, atrás a barrela, já tá demais, é um rai que nunca acaba, é uns que sobe, outros desabam e o que foi, não volta mais.